fase de acender vela, joelho ralado de tanta promessa, pedindo todo santo traz de volta ela, jurando de pé junto, nunca mais machuco ela. Que dor que põe no doce é essa? Tem vacilão escrito na minha testa. Tô malzão por fora, achando que eu disfarço. Tô feito laranja, bonito por fora, mas por dentro eu tô um bagaço. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar eu choro, se eu piscar coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar eu choro, se eu piscar coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro. Vamos beber, gente, porque amar tá difícil nessa vida, viu? Que dor que põe no doce é essa? Tem vacilão escrito na minha testa. Tô malzão por fora, achando que eu disfarço. Tô feito laranja, bonito por fora, mas por dentro eu tô um bagaço. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar eu choro, se eu piscar coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro. E tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar eu choro, se eu piscar coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro. Isso, minha canta, vai. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo. Se eu piscar, se eu piscar, e coração cheio de dor e o celular cheio de fotos. Se eu piscar eu choro. Não pisca não, rapaz, senão a lágrima cai, viu? E quem gostou faz barulho.